14º Caruru de Ibeji e as Pedagogingas, de 30 de setembro a 4 de outubro em Itacaré, Bahia. Salve, salve, estamos aqui com o programa de rádio da Casa do Boneco, Salve Indacaobá. A gente está aqui com nossa amiga Vitória, a pequena Vitória, que é uma participante aqui das atividades. E aí, Vitória, tudo bem contigo? Eu queria saber o seu nome. Vitória Luísa do Rosário Santos. Quantos anos você tem, Vitória? 8. 8 anos? Que legal. Diz uma coisa, lá em Salvador você faz parte de alguma organização? Não. Massa. Olha só, eu queria que você falasse um pouquinho assim sobre você, sobre sua atividade. Você está estudando? Estou. Está fazendo que série? Terceira. E o que é que você acha que você contribuiu aqui? Como você veio para contribuir aqui com a Casa do Boneco, com as atividades? Brincando, ajudando em alguma, ajudou em alguma coisa? Ajudei. Então, tipo o quê? De tudo, um pouquinho de tudo. Ajudou a fazer alguma coisa, algumas atividades? Qual tipo delas? Ajudei a fazer bonecos. Olha, bonecos, as abaionis? Foi? Ah, o que mais? Lembra aí? Também ajudei a fazer o breakdance. Várias coisas, pronto, muito legal. Me diz o seguinte, eu queria saber, né, de quais atividades assim você participou, quais oficinas? Do breakdance, fazer boneca baionis, do teatro, do turbante. Com isso eu acredito que você deve ter aprendido, eu acredito, mas eu queria saber de você, o que é que você aprendeu com tudo isso que você participou? E o que é que você vai levar para sua comunidade lá, para Salvador? Você aprendeu algumas coisas, você acha que você consegue fazer essas coisas também lá em Salvador? Acho. Consegue? Consegue mesmo? Pronto. Então, você aprendeu e agora para as outras garotas e garotos da sua idade, você vai poder falar, né? Que você conhece a estética, a cultura afro, que você sabe um pouco de teatro, né? Que você vê um pouco de breakdance. É isso para você? É. Então, pronto. Eu queria agora que você finalizasse assim, me dissesse com suas palavras, assim, de uma forma muito natural, as suas considerações finais e o que é que você achou disso tudo aqui. O que é que você acha de tudo? O que eu acho de tudo aqui, que tudo aqui é muito legal. Muito obrigado. Essa é a rádio Casa do Boneco. A gente está juntão em Indacaobá. E a gente esteve aqui com a pequena Vitória, nossa pretinha, 8 anos. Obrigado, Vitória. Tamo junto. Firmeza total. Caruru é pedagoginga. Acesse nosso blog, casadoboneco.blogspot.com.